Oh man, te aguardo sempre, a chapa é quente, sou eu novamente, batendo de frente, a irmandade sempre soma, aqui nova guarda no rap bom entre coma, já somos outra espécie que vamos chegar a retomar, o seu poder, o jogo reverter, e ver na mesa o pão, alegria, união, redução da taxa de homicídio, só com polícia e edição. Tenta aí, ok, eu faço é rap, vai ver transformação de produção na mente dos moleque. Tu prega apologia, muito chega de gravata, na frente se comunica, na quebra quer fazer fumaça, financia a desgraça do submundo do crime, se vai o regime te pega, vai de time, outra espécie que resista à opressão, que trabalha sem concepção da regulamentação. Se chance de estabelecer socialmente, financeiramente só se for bater de frente, gera conflito. Diploma dos meninos, vai ser doutorado, instruído pro extermínio. Mas tudo que escrevo, é tudo que eu vejo. Então vai, é desse jeito, pra muitos Deus é dinheiro. Chumbo, fura, carne, vai e volta, leva vida. Se deve ou não deve, o troco é todo dia. Eles param que não, mas enganam você. Nos mantendo refém, vendo o crime crescer. Somos outras espécies que vamos chegar a retomar o seu poder, o jogo reverter. Eles falam que não, mas enganam você. Nos mantendo refém, vendo o crime crescer. Somos outras espécies que vamos chegar a retomar o seu poder, o jogo reverter. Amém! Aguardamos sua vinda, a hora da misericórdia infinita, que será extinta, covardia, mentira, esperifa. Mas antes desse dia é um leão por dia, de sol a sol ou no frio da matina, longe da patifaria, da mira, da polícia, será sempre a luz de nossas vidas. Amém! O teu povo clama, o teu povo te chama, essa voz desbrama, irmandade é o grito da alma. Sofremos mutações para sobreviver no vale de lágrimas, a evolução do ser, as cicatrizes, mentes desconfiadas, indiferença com o próximo, dopagem, fantasia, alcoolismo, alucinógenos. Eles falam que não, mas enganam você, nos mantendo refém, vendo o crime crescer. Dessa educação, evasão escolar, a vida bruta desde infância tem que cedo trabalhar, pra em casa ajudar, mão de obra mal assalariada, quase que escravizada por patrões, barões e baronesas, espaço em territórios e reinados, os filhos da pátria subjugados, maltratados, é ruim, nada de novo, nada de bom, por que, pra que, tem que ser assim, o branco opressor visto como um homem bom. Chumbo, fura, carne, vai e volta, leva a vida. Se deve ou não deve, o troco é todo dia. Chumbo, fura, carne, vai e volta, leva a vida. Se deve ou não deve, o troco é todo dia. É todo dia. Eles falam que não, mas enganam você. Nos mantendo refém, vendo o crime crescer. Somos outras espécies que vamos chegar a retomar o seu poder, o jogo reverter. Eles falam que não, mas enganam você. Nos mantendo refém, vendo o crime crescer. Somos outras espécies que vamos chegar a retomar o seu poder, o jogo reverter.